no lugar onde se fala o que pensa. Mas eu não conheço esse lugar. Eu não conheço esse lugar. A gente pensa que é livre pra falar tudo o que pensa. Mas a gente sempre pensa um pouco antes de falar. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a opção. Pensa, o pensamento tem poder. Mas não adianta só pensar. Você também tem que dizer. Diz, porque as palavras têm poder. Mas não adianta só falar. Você também tem que fazer. Faz, porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer. E depois a gente pensa, e depois a gente diz, e depois a gente faz o que tiver que fazer. O que tiver que fazer. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a opção. Deixa ele viver em paz. Cada um sabe o que faz. Deixa o homem ter marido. Deixa a mina ter mulher. Deixa ela viver em pé. Cada um sabe o que quer. O que é que tem demais? Cada um sei o que é. Deixa ele chorar em paz. Cada um sabe o que fez. Deixa o tempo dar um tempo. Cada coisa de uma vez. Deixa ele sorrir depois. Deixa ela sorrir também. O que é que tem demais? Cada um ser dois ou três. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a opção. Fala o que você quer falar, faz o que você quer fazer, pensa o que você quer pensar. Fala o que você quer falar, diz o que você quer dizer, pensa o que você quer pensar, faz o que você quer fazer, diz o que você quer dizer. Fala o que você quer falar, faz o que você quer fazer, pensa o que você quer pensar. Fala o que você quer falar, diz o que você quer dizer, pensa o que você quer pensar, faz o que você quer fazer. Nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a opção. Liberdade relativa não é liberdade. Liberdade atrás da grade não é positiva. Liberdade negativa é negar a verdade. Liberdade de verdade é vida viva, viva. Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva. Livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre. Vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. Livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre.